um sorriso de mentira. Não me incomoda mais. Falei o que eu não devia, mas não me arrependo. Começou um novo dia. Sigo só, mas sigo bem. Não quero mais brigar. Sei que eu não vou mudar. Não me pergunte por quê. Só segui meu instinto, mas não me arrependo. Pois eu sei que sou mais um pecador, assim como você é. Chega de zero a zero. Quero ser sincero. Ninguém vai me prender, apesar de saber que é você que eu quero. E tudo que você disser, e tudo que você disser, tudo que você quiser, o que você quiser, tudo que você disser, e tudo que você disser, não adianta mais repetir. Yeah, yeah. Sorriso de mentira não me incomoda mais. Falei o que eu não devia, mas não me arrependo. Começou um novo dia. Sigo só, mas sigo bem. Não quero mais brigar. Sei que eu não vou mudar. Não me pergunte por quê. Só segui meu instinto, mas não me arrependo. Pois eu sei que sou mais um pecador, assim como você é. Chega de zero a zero. Quero ser sincero. Ninguém vai me prender, apesar de saber que é você que eu quero. E tudo que você disser, e tudo que você disser, tudo que você quiser, o que você quiser, tudo que você disser, e tudo que você disser, não adianta mais repetir. E tudo o que você disser, tudo o que você quiser, o que você quiser, tudo o que você disser, e tudo o que você disser, não adianta mais repetir. Agora chega desse 0-0, desse 1-1. Jogo que rola empate, não dá em lugar nenhum. Os meus defeitos acho que eu conheço muito bem. Minha liberdade não tem preço, e a sua tem? E deu as costas na minha pior fase. E se você chorou, foi de felicidade. Te confiei no meu segredo mais sincero. O jogo acabou, você marcou 1-0. E tudo que você disser, e tudo que você disser, tudo que você quiser, o que você quiser, tudo que você disser, e tudo que você disser, não adianta mais repetir. Você disser, e tudo que você disser, tudo que você quiser, o que você quiser, tudo que você disser, e tudo que você disser, não adianta mais repetir. We'll be right back.